sei bem que te vais e não queres nem falar, e que ao menos pretendes nunca mais voltar. Vejo a vida sem saída como um barco à deriva, sem poder o amor salvar. É chegado o momento de querer se arriscar, comparar outros beijos e formas de amar. Sou humano e te entendo, não detenho os teus desejos para provar a liberdade. Sei que existe outro alguém que busca teu amor, isso é tão normal, estás em teu direito e eu não posso evitar. Por favor, não beijes como a mim, por favor, não ames nunca assim, pois eu nunca beijo como eu te beijo nesses meus tropeços por aí. Por favor, não olhes como a mim, guarda o teu carinho sempre assim. Por amor te digo, se quiseres voltar, eu estou esperando aqui. É chegado o momento de querer se arriscar, comparar outros beijos e formas de amar. Sou um homem que entendo, não detenho os seus desejos para provar a liberdade. Sei que existe outro alguém que busca teu amor, isso é tão normal, estás em teu direito e eu não posso evitar. Por favor, não beijes como a mim, por favor, não ames nunca assim, pois eu nunca beijo como eu te beijo nesses meus tropeços por aí. Por favor, não olhes como a mim, guardo o teu carinho sempre assim. Por amor te digo, se quiseres voltar, eu estou esperando aqui. Por favor, não beijes como a mim, por favor, não ames nunca assim, pois eu nunca beijo como eu te beijo nesses meus tropeços por aí. Por favor, não olhes como a mim, guarda o teu carinho sempre assim. Por amor te digo, se quiseres voltar, eu estou esperando aqui. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web, edição para 14 de setembro de 2013. Uma edição que espero sinceramente que seja do seu inteiro agrado. E a edição de hoje vai ser dedicada às novidades nacionais, ou melhor, àquelas, não bem novidades, àquelas músicas que chegaram até nós e que neste verão, digamos assim, tiveram um especial impacto, quer para nós, quer para o nosso auditório. A edição de hoje vai então trazer apenas música, não há entrevista. Ora, vamos começar com uma música que ainda chegou na altura de, portanto, em finais de março ou por aí, mas que desde logo teve o seu impacto no verão. Estou a falar da música de Fernando Santana, Não Posso Evitar, é como se chama o tema que acabamos de ouvir e que abriu mais uma edição do programa Eclipse Total. Conto-lhe também que vamos agora ficar com Ilusão, a música da Flor, que foi uma das novidades também na altura, finais de março, chegou também por aqui, né, por essa altura, apanhou a transição da Antena Web para, de rádio Antena Web para grupo Antena Web. E o mesmo se passou mais tarde, ainda que esta música já chegou para alturas do verão, com Quem é o Papá, música de Graciano Saga. Aliás, chegou-nos aqui todo o álbum, grande disco, por sinal. Por fim, a Joana, o álbum que saiu a 8 de julho. O tempo já lá vai, não é? A música chama-se A Pitadela, Mulher Árbitro. Estas são as três que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Eclipse Total. Eu sou o Carlos Bonaparte e, como é lógico, vou falar-lhe de programas daqui a pouco. Para já, deixo então com estas três melodias. Agora sei, foste tempo perdido.

vida dela. Mesmo na discórdia dos jogadores ou do treinador, quando ela apita, é golo sim senhor. Não tinha emprego, pois só pitar. Foi tirar o curso juiz de campo de futebol. Mulher do apito, hoje é sucesso, anda a sobrar. Mas só apita jogos, há jogos grandes de campeões. Hoje ganha a vida em cada partida, bem paga é. Já está bem agora, foi de amador a profissional. Já lhe estão chamando apito dourado, vejam vocês. Agora está rica porque não apita mesmo nada mal. Toda a gente gosta da apita dela, da apita dela. A bancada respeita a apita dela, sua apita dela. Quer seja nas faltas, fora do jogo ou nos cartões, quando ela apita, um são dois. Toda a gente gosta da apita dela, da apita dela. A bancada respeita a vida dela, sua vida dela. Mesmo na discórdia dos jogadores ou do treinador, quando ela apita, é golo sim senhor. Toda a gente gosta da vida dela, da vida dela. A bancada respeita a vida dela, sua vida dela. Quer seja nas faltas, fora do jogo ou nos cartões, quando ela apita, são dois. Toda a gente gosta da vida dela, da vida dela. A bancada respeita a vida dela, sua vida dela. Mesmo na discórdia dos jogadores ou do treinador, quando ela apita, é golo sim senhor. Mudamos de género e trazemos agora aqui aos nossos ouvintes uma das músicas que chegou até nós, também enviada por Frankie Rocha. A música chegou até a entrar no top 30 oficial da Antena Web. We Will Love é como se chama a música que nós vamos ouvir já de seguida. Eu sei que ela recorre um tanto ao sintetizador, é um facto, e a voz também acaba por ser sintetizada, mas realmente a música teve o seu impacto por essas bandas. Foi, aliás, uma grande novidade, e é bom termos aqui esta melodia. Então vamos lá ficar com Frankie Rocha, We Will Love. Logo depois vamos mudar de género para a Eugênio Reis Ensemble. Já passaram por aqui no dia 27 de julho, imaginem o tempo que já lá vai. 27 de julho, mas esta música chegou-nos antes. E portanto foi para nós uma das novidades, ela foi lançada antes, mas foi para nós uma das novidades deste verão de 2013. Para ouvir então Eugênio Reis Ensemble com a música Corcovado. Vamos também ficar com outro projeto que passou por cá recentemente, este mais recentemente, no dia 31 de agosto, os Senhor Inominável. A música chama-se Fora de Prazo e são mais três que vamos conferir nesta edição do nosso Eclipse Total.

A música continua nesta edição do nosso Eclipse Total para 14 de setembro de 2013. E agora trago-vos Sérgio Rossi com o tema És Perigosa. Uma das músicas que escuta nós no final também. Eu não sei exatamente quando é que a música, esta música escuta nós, mas foi. Chegou na edição de 2013, como é lógico. Foi então uma das. Não havia novidades, mas foi, enfim, foi uma. Não sei como é que eu posso dizer. Efetivamente foi uma. Uma das músicas que se ouviu neste verão de 2013 aqui na Antena Web. Sérgio Rossi com a música És Perigosa. Da mesma forma que se ouviu Faltam-me as Palavras, na voz de Maria Teresa. Vamos ficar também nesta edição, nesta sequência, com música de Maria Mendes. Ela que ficou para a história da Antena Web, quase que acompanhámos este evento. Infelizmente não acompanhámos este evento. Ainda assim ficamos a conhecer, precisamente aqui pelo programa Eclipse Total, quem era a Maria Mendes. Come Rain or Come Shine, como se chama a música que vamos conferir logo depois da Maria Teresa com Faltam as Palavras. Come Rain or Come Shine é a música da Maria Mendes. Para já, deixo-vos então com o tema de Sérgio Rossi. A música chama-se És Perigosa. Vamos ouvi-la a partir de agora. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masshole, here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Faltam-me os poemas que descrevam o meu sentir.

those things, but don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. We'll be happy together, unhappy together. Regresso, ouvintes, a esta edição do Eclipse Total. Agora mais três músicas, mais três que marcaram o verão de 2013. E esta, com muito ritmo, Ninja Core, com Pac-Man, Ace the Weasel. A música chama-se Guerrilha Sonora. Sem dúvida um grande projeto que chegou até nós e que nós aqui também o estamos a passar atualmente. Ninja Core então, com a música Guerrilha Sonora, com o Pac-Man como voz desta melodia. Ora, depois os Némanos, eu sei que é um ritmo diferente, mas também foi um dos nomes que marcou este verão. Némanos com Tamalá Funaná e, por fim, os Rapazes da Forja. Foi mais um projeto que falaram, eles falaram connosco, dando-se a conhecer, tudo bem. Os Rapazes da Forja, então, com este tema que dá pelo nome de A Gala. Para mais músicas, então, para vir daqui a pouco, vou-vos falar sobre programas. Para já, deixo-vos com a Guerrilha Sonora de Ninja Core e Pac-Man. Que? Ninja Core Hardcore. Cabeço na cara, nem abri a mão. Não largo a caneta, mas largo um refrão. A música é a arma, as palavras são as balas. Guerrilha sonora a entrar nas vossas salas. Arrebento quando apresento um gelo que putos não estavam à espera. Quem lhes dera sentir o que eu sinto neste momento. Estou no topo do mundo e é lá que eu me sinto. Tinha vontade de entrar a matar. Arrebento quando apresento um gelo que putos não estavam à espera. Quem lhes der sentir o que eu sinto neste momento. Estou no topo do mundo e é lá que eu me sinto. Sinto o som, não há como revisar. Tinha vontade de entrar a matar. Assim, tipo old school, como a new tool. Ninja Core, lá de baixo. Não, o bebê não fica preocupado com o possível de bezerro de mamar. Será por causa dessa gata do teu lado? Esse problema também pode ser tratado. Porra, meu Ninja Core, cuidado, velho. Pesado, man. Tem que estar assim, pesado. Sou bem, brigadão, brigadão, man. Um, dois, três, vem buscar. E saudades de rimar sobre um beat forte assim. Na vez de dormir, sou eu, Carlão, o puto Pac-Man. Pacote, man. Nessa bruta jam, I am. Naturalmente, reconhecido. Nessa bruta jam, I am. Respeita. Agora siga, ouve, sou e sento. Bom dia, apresento, vou. multidão. A crioula que me passou a mão. Garota atrevida, mulata gostosa, olhar de magia, perfume de rosa. Garota atrevida, mulata gostosa, olhar de magia, perfume de rosa. Vou colar-me a ti, sentir teu calor. Vou até ao fim, explosão de amor. Vou colar-me a ti, sentir a paixão. No ritmo do fogo, parto o coração. Olé, olé. Olá, olé, olé, olá, olé, olé, olá, olé, olé, toma lá. Olé, olé, olá, olé, olé, olá, olé, olé, olá, olé, olé, funaná. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Pensa no estrago que fizeste no sapato por apertar. Na dança que ela já não alcança, não podes dançar. Pensa no rasgo que fizeste no casaco por abotoar. E na gala que vem de acabar antes de começar. E atirar ao rio o prazo de um amor tardio que não queres amar. Deixa-te estar. Vê a evidência se te sobra decência no figurão, na marca da nódoa que tem charco o camisolão. Pensa na esfera traz outra primavera por reconquistar. E na fera que devora quem se esmera por se acomodar. E atira ao mar tudo o que vais engarrafar sem lhe preveres um fim. Deixa-te estar, tu não venhas naufragar para perto de mim. E que não queres sentir. E do navio faz soar um assobio que não se faz ouvir. Sem dúvida, uma grande música esta dos rapazes da Forja, a Gala. Agora conto-vos que há novo programa no ativo, ou melhor, não há novo programa no ativo, é um regresso que vai acontecer na próxima semana, o programa Ainixio, que estará no ativo, então, na Antena Best. É mais um dos novos programas que, ou neste caso um regresso. O Ainixio, ele existiu durante sensivelmente, portanto, existiu durante sensivelmente, ele ainda teve algumas edições do programa, até posso dizer, não tinha aqui isto aqui planeado, é um facto, mas posso dizer-lhe que o programa teve um total de 16 edições. Começou a 12 de junho, aliás, a 12 de junho de 2012, acabou a 11 de janeiro de 2013, é um facto. De todas formas, o programa teve então várias edições, 16, ele acabou porque na altura, afinal, não tínhamos tantos meios como era suposto para trazermos aos nossos ouvintes remixes de melodias. A verdade é que as fontes que nós tínhamos cessaram temporariamente, ficamos sem material, mais ainda porque tínhamos perdido imenso material, portanto tínhamos perdido imenso material no mês de maio de 2012, portanto, de certa forma, também foi um risco incalculado, mas o que acontece agora é diferente. Temos mais do que material suficiente para trazermos, durante meia hora por semana, versões, remixes ou mixagens, onde vamos também apresentar então vários trabalhos, várias mixagens. Portanto, o Ainixio vai regressar no próximo sábado às 16h30 na Antena Best. Já sabem então? E brevemente poderemos ainda ter mais novidades, mais algumas alterações. Vamos lá ver como é que isto vai ser. Não sei para já como é que vai ser. Para já deixo-vos com essa informação. Na próxima semana o programa Ainixio regressa à Antena Best. E a lógica é esta. Durante 30 minutos vão ser apenas versões remix e mixagens. Alguns delas de temas acabados de sair. Agora deixo-vos com Tatiana e o tema És um Amor. Grande música esta para conferir. Foi mais uma das músicas que chegou até nós com muito prazer. A Tatiana foi uma pessoa muito simpática ao enviar-nos esta e outra melodia que aqui hoje vamos ouvir. Tatiana então com És um Amor. Logo depois, Alexandre Faria, que também ficou marcado neste verão por novo tema, Chegou o Verão, é como se chama esta música. E a Susana, que também lançou um novo álbum neste ano, Susana Pragosa, que nos traz o tema O Que For Será. Grande música esta, aliás, grande sequência esta. Uma sequência muito bem conseguida, digo eu. Não é que eu seja um herói a escolher músicas, mas a verdade é que estas três músicas, digo eu, assentam que nem uma luva. Gosto do ritmo das três músicas seguidas. Vamos ouvi-las então. Começamos com a Tatiana, que certamente que conhecem do Coração Sem Dono, digo eu. Tatiana então com És um Amor. Oh, fica comigo. Baila comigo. Casa comigo. Brinca comigo. Que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar Canal 1. Ei, ei, ei, ei. Quando a vida dá menos do que tira e te faz cair, quando já não há esperança no horizonte, tens que sorrir e olhar em frente, não deixar o que sentes apagar esse fogo em ti. Esquece o passado, tudo mudará, lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirás: esquece o passado e o que for será. Não baixes os braços, dê o teu destino as voltas que der. Faz a tua sorte, só tens uma vida para viver. És forte, no fundo, conquista o mundo. Se acreditas, tu és capaz. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirás: esquece o passado e o que for será. Assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Eclipse Total. Esta semana só com músicas portuguesas ou músicas daqui de Portugal. Para a semana só as principais internacionais, e que nós aqui vamos conferir então na próxima semana. Aliás, no dia em que se fecha o verão, ou seja, no dia 21 de setembro. E aí será então o último dia do verão. Nós vamos fechar, por isso é que eu escolhi estas músicas precisamente para, enfim, para fechar então estas duas sequências para, enfim, para fechar então o verão. E aqui vai então a última sequência de música daqui do nosso país, dos The Lucky Dukies, com You Will Love Me. É como se chama esta música dos portugueses The Lucky Dukies, que estão a chegar cada vez mais longe. E que grande sonoridade esta que temos para escutar então nos próximos minutos. Deixe-me só dizer que vamos também ter a Adriana Lua. Ela é do Brasil, eu sei, mas tem uma forte representação aqui em Portugal. E a música chama-se Sem Você. Já a cantora Angel, que passou por aqui pelo nosso Eclipse Total e que, aliás, foi a segunda entrevistada. A cantora Angel vai-nos trazer a música Beijo de Amor e Paixão, Ela que foi entrevistada no dia 11 de maio de 2013 no programa Eclipse Total. Pois é, eu fico-me por aqui, despeço-me com um grande abraço. Já sabem que voltamos a encontrar-nos no próximo sábado, dia 21 de setembro, para mais uma edição do nosso programa Eclipse Total, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Já de seguida, Sean Klein traz mais uma edição de Everything But the Kitchen Sink. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou já correr para a Antena Best, correr, enfim, porque tenho agora para trazer aos nossos ouvintes o programa Sanctura. Boa noite e até para a semana! No! sem você. Oh, oh, oh.